Graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Que alegria estar com os irmãos aqui no culto das 19 horas e 30 minutos. Já fazia mais de 3 semanas que eu não vinha a este culto, pois estive pregando no estado do Ceará, e tinha que viajar na segunda e sair mais cedo. Pastor Camargo pregou na outra semana anterior para mim também neste culto. E semana passada pregou aqui o pastor Robert Dickey, lá de Michigan, amigo precioso. E eu estive pregando lá na Igreja Presbiteriana Central de São José do Rio Preto, na sua conferência de 80 anos. Mas como eu sempre digo a vocês, eu me alegro muito quando venho pregar nesse culto 19h30. Por algumas razões, né? Deus traz sempre mais visitantes nesse culto. Nosso culto 5h30 hoje estava bem cheio. Nós recebemos 24 membros adultos. Igreja cheia, lotada. Mas quando eu pedi para os visitantes ficarem em pé, só tinha um pouquinho. Nesse culto aqui nem mais. Né? Então é uma alegria imensa estar aqui para estar com os nossos visitantes. Mas outra bênção maravilhosa. Eu estava olhando para a igreja aqui e agradecendo vocês. Me lembraram de coisas boas, né? Quando nós assumimos a Igreja Presbiteriana do Guará 2, a frequência do culto era mais ou menos essa daqui. E eu lembro de quando chegava aqui e pregava, estou olhando para vocês e estou agradecendo a Deus porque Deus é um Deus fiel. Porque apesar de nós, Ele sustenta a sua igreja e faz sua igreja crescer e nos usa para pregar a palavra dEle. Então hoje meu coração está muito alegre, irmão, está muito feliz nesse momento. Não é que eu até mudei a mensagem que ia pregar. Abra comigo sua Bíblia lá em 1 Coríntios capítulo 2. 1 Coríntios capítulo de número 2. 1 Coríntios capítulo 2. Capítulo de número 2, 1 aos Coríntios. Coloque-se em pé, por favor. 1 Coríntios capítulo de número 2. Nós vamos ler, irmãos, o início desse capítulo da palavra do Senhor. Assim diz a palavra de Deus. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. Vamos ler comigo 4 e 5, todos juntos? A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Vamos orar. Querido Deus, eterno Pai, nós te adoramos em espírito e em verdade nessa noite. Que prazer te servir, Deus. Como muitas vezes nós cantamos, como é bom te louvar. Como é bom te adorar. Que prazer, Deus, ó Pai, entregar a nossa vida para cultuar o Deus que nos ama, o Deus que deu Jesus por nós na cruz. O Deus que perdoa os nossos pecados, que nos confronta, mas o Deus que não desiste de nós. Louvado seja o teu nome, Senhor. Nosso coração está saltando de alegria agora, pela bênção de estarmos juntos aqui, exaltando o nome do Senhor Jesus, sendo abençoados. Pai, eu quero pedir que, tal como Paulo falou sobre a pregação dele em Corinto, nesse texto que nós lemos, que a pregação desta noite seja demonstração do Espírito de Deus. Ó Deus, que a presença do Espírito Santo possa ser inconfundível. Que o fogo do Senhor aqueça os nossos corações. E, ó Deus, ó Pai, que nós sejamos firmados intencionalmente no Senhor Jesus. Amém. Fala nossa alma, abençoa o nosso coração, abençoa a vida desse povo rebanho. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Poder sentar, queridos irmãos e irmãs. Queridos irmãos e irmãs, no século XIX, na cidade de Londres, houve um grande ator e comediante chamado Macready Garrick. E Macready Garrick foi fazer um grande espetáculo, amados irmãos e irmãs, em frente a um milhares de pessoas se dirigiam ao espetáculo, e a igreja em frente onde o pastor pregava tinha umas poucas dezenas de pessoas. E esse espetáculo aconteceu uma semana, duas, três. Quando eu estava na quarta semana, o pastor, indignado, foi procurar o ator e disse a ele o seguinte: eu não entendo nada. Por que você prega a mentira e todas as pessoas vêm te escutar? E eu prego a verdade e ninguém me escuta. O ator respondeu ao pastor: pastor, é simples. É porque o senhor prega a verdade como se ela fosse mentira. E eu prego a mentira como se ela fosse verdade. Amados irmãos, nós não podemos pregar a palavra de Deus de maneira desatenciosa, desapaixonada ou relapsa, porque a maneira que pregamos a palavra de Deus revela se de fato nós acreditamos na mensagem que pregamos. E é isso que nos revela a história. Quando alguém prega a palavra de Deus com fé, multidões se acotovelam para escutar quem prega a palavra de Deus, como quem crê na palavra de Deus. E Paulo escreve essa carta, irmãos, para falar de pregação com a igreja de Corinto. Paulo fica um ano e meio na cidade de Corinto em sua segunda viagem missionária. E ainda que ele tenha ficado tanto tempo ali e ganhado milhares de almas para Cristo Jesus, a igreja de Corinto, amados irmãos, é caracterizada por uma tremenda imaturidade. Muitas vezes, irmãos, as igrejas tomam características da cidade. A cidade de Corinto é um porto, uma cidade riquíssima, onde há o templo da deusa Afrodite, onde as prostitutas descem à noite para o centro da cidade para seduzir homens solteiros ou casados. E a igreja de Corinto está numa cidade grega, que ama filosofia, que ama oratória. E tanto é que no texto da confissão, nós vimos que Paulo estava mandando disciplinar um homem que ia para a igreja e possuía uma mulher de seu próprio pai. Uma igreja marcada por infidelidade, por imaturidade. E se não bastasse, eles estão questionando o ministério do apóstolo Paulo. E alguns estão dizendo: eu sou discípulo de Paulo, outros imaturos. Não segue a palavra de Deus, não, eu sigo Apolo. O outro: não, eu sou discípulo de Pedro, Pedro mesmo nunca pregou lá. E outros dizem: não, eu sou discípulo de Cristo, sou melhor que todo mundo. A igreja estava dividida em Paulo, para apaziguar aquela igreja, irmãos, e confrontar a imaturidade daquele povo. Mostra para ele que tipo de pregação eles receberam e com a qual eles foram abençoados para que eles entendessem que eles não têm que seguir o homem A, homem B, ser discípulo de A ou de B, mas todos eles têm que ser discípulos de Jesus. E é por isso que, para amadurecer aquela igreja e para abençoar aquele povo, o apóstolo Paulo aqui nos apresenta a pregação que restaura vidas. A pregação que restaura vidas. Essa pregação, irmãos, que nós temos tentado pregar nessa igreja nesses últimos 10 anos. E eu espero sinceramente que, ao ouvir essa pregação, que fala sobre a pregação que restaura vidas, que você seja restaurado em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém! O texto diz, irmãos, que a pregação que restaura vidas é uma pregação fiel. A pregação que restaura vidas é uma pregação fiel. Versículo de número 1, eu vou ler até o nome de Deus, e depois você vai fazer a mesma coisa. Olha o que diz o versículo. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus. Leia até aí para mim, você, vamos lá? Irmãos, Paulo é um dos homens mais brilhantes da história da humanidade. Uma das mentes mais profundas que já pisou no solo desse planeta. Mas Paulo, quando sai dos Coríntios, ele não vai pregando filosofia própria, nem ideias que passaram na sua cabeça. Ele diz para eles o seguinte: quando eu estive no meio de vocês, eu anunciei o testemunho de Deus, a palavra de Deus. Sabe o que é o testemunho de Deus? É o testemunho que Deus dá acerca de si mesmo. Qual é o testemunho de Deus que Paulo pregou ali? Está por aí, irmão? É o testemunho que diz que Deus é o Deus santo, criador de todas as coisas, justo e bom, e criou o homem para a sua glória. Mas, em segundo lugar, esse homem pecou contra esse Deus santo e se desviou de Deus, e com seus pecados humanidade e ser cravado na cruz do Calvário para pagar o pecado daquele que crê em Jesus. E se alguém quiser receber, então, essa salvação maravilhosa, deve se arrepender dos seus pecados. Crê que Cristo Jesus é o Filho de Deus. Crê que Ele é o único Salvador. Crê que Ele é o caminho, a verdade e a vida. O único mediador entre Deus e os homens. E quem se arrepender e confessar o seu pecado, e seu pecado disser: Jesus, eu creio que tu és o Filho de Deus. Eu entrego a minha vida a ti. Toma o controle da minha vida. Seja o meu Senhor e Salvador. A Bíblia diz que se você invoca o nome do Senhor assim, você é salvo. Paulo não pregou a ideia da própria cabeça dele. Paulo pregou o testemunho de Deus sobre si mesmo, que é o testemunho de um Deus santo, justo e bom, que redime o pecador. Por causa da obra de Jesus na cruz, todo aquele que nele crê será salvo, será perdoado, terá a vida eterna. Irmão, que bênção maravilhosa. A pregação que restaura vidas, irmão, não pode ser pregação que você ouve o camarada fazendo só você ir a todo o direito ou pregando suas próprias filosofias. Tem que ser uma pregação comprometida com o Evangelho, com o testemunho de Deus, com as Sagradas Escrituras. Se você quer ouvir pregação que abençoa a sua vida, ou se você quer um dia pregar para abençoar vidas, não pregue as coisas da sua própria cabeça. Pregue a palavra de Deus. Irmãos, isso é muito sério. Quando a igreja tem pregação fiel da palavra de Deus, ela tem que valorizar com todo o seu coração. Eu li um livro esse mês chamado A Chama Inextinguível, de Michael Reeves, que foi pastor auxiliar de John Stott em Londres. E ele conta uma história que eu já tinha lido no livro Entre os Gigantes de Deus, de um pregador da época dos puritanos na Inglaterra. Se eu não me engano, o nome dele era John Rogers. Ele foi pregar num culto, irmãos. Quem contou isso foi um pregador chamado Thomas Godwin, um dos maiores pregadores que a Inglaterra já teve. Diz que John Rogers foi pregar num culto no interior, e ele estava pregando sobre o Evangelho e a Palavra de Deus. E naquele momento, irmãos, ele foi tão tomado por Deus, que no meio do sermão, ele começou a falar como se Deus mesmo estivesse falando com a igreja. E o Senhor começou a dizer à igreja: eis que vos veio a minha Bíblia. E o que tens feito com ela? A tens deixado fechada em vossas gavetas? Colocaste minha Bíblia em cima de vossos móveis? Ou a tens deixado aberta em cima de vossas mesas? Mas não a tens lido? Não a tens guardado em vosso coração? Não a tens memorizado? Não pregastes a mensagem do meu Evangelho para os pecadores? Vocês não têm orado com os filhos de vocês? Nem tem ensinado a eles as minhas palavras. Vocês não têm guardado a minha palavra no coração para não pecar contra mim e não têm levado a minha palavra a sério. Eis o que farei. Tirarei de vós a minha vida. Tomarei de vós a minha vida. E a darei a outros que me amem, que creiam em meu filho, que a levem a sério e que guardem o meu caminho. E quando, irmãos, ele pregava, depois ele começou então a falar no lugar do povo, como se ele estivesse no lugar do povo falando com Deus, e ele disse, e o povo dizia: não, Senhor, por amor do teu nome, não retire de nós a tua Bíblia, retire de nós nossas fazendas, retire de nós nossas colheitas, retire de nós nossas riquezas, retire até nossos filhos, mas não tire de nós a tua palavra, porque senão nós não te conheceremos, não teremos a salvação e não seremos abençoados. Então, John Rogers volta a dizer como se fosse o Senhor: eis que vos provarei mais um pouco, vos darei a minha Bíblia, se vós aguardardes em vosso coração, e credes em meu Filho, e obedecerdes a minha palavra, eu serei convosco, e derramarei sobre vós, desde o seu dia. Mas se não amardes a minha palavra, eu a tirarei de vós, e nunca mais a verei. Irmãos, quando o Roger terminou de pregar aquela mensagem, a igreja chorava copiosamente. Chorava, chorava, chorava. E quando ele pegou o seu cavalo para voltar para casa, ele estava tão impactado com a presença do Espírito Santo naquela pregação, que ele parou debaixo de uma árvore e chorou ininterruptamente durante 15 minutos, pensando em que angústia seria se Deus tirasse do seu povo a sua palavra. Deus tem tirado do povo dele a palavra. Ele nem imaginava isso. Mas aquela nação enviou o Evangelho para o mundo inteiro. Hoje é uma nação que está totalmente longe de Deus, pós-cristã, dominada tetos islâmicos longe do caminho do Senhor, porque o povo de Deus não levou a sério o Evangelho de Deus e a palavra de Deus. Você tem uma pregação fiel. O que você vai fazer com as mensagens que você ouviu aqui? No dia em que você comparecer diante do trono de Deus e o Senhor for te confrontar a sua vida, você terá coragem de dizer: eu nunca ouvi nada sobre isso, sobre céu, sobre terra, sobre arrependimento? Se eu estiver lá do lado de Jesus, o que eu vou falar? Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. Se nós temos ouvido pregação fiel da palavra de Deus, que nós emendemos nossa vida, amém? Que nós nos arrependamos dos nossos pecados, que nós creiamos no Senhor, que nós vivamos uma séria vida diante da presença de Deus, para que Deus não retire de nós as suas bênçãos, porque nós não temos valorizado a palavra de Deus, nos nossos corações. A pregação que essa hora diz é uma pregação fiel. Que Deus permita que sempre nessa igreja seja pregada com fidelidade à palavra de Deus. Que Deus restaure a sua vida em nome de Jesus. Mas a pregação que restaura a vida dos irmãos e irmãs, além de ser uma pregação fiel, é uma pregação humilde. A pregação que restaura a vida é uma pregação humilde. Olha aí para o versículo de número 1 comigo. Paulo diz que foi anunciando o testemunho de Deus e na segunda metade ele diz: não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Vocês vão ler para mim 3, vamos lá? 3, versículo 3. E foi, vamos lá? Irmãos, Paulo é muito inteligente. Ele é um homem muito humilde. Ele diz que fala com um pouco de dificuldade, mas quando você o vê argumentando no livro de Atos, quanto os fariseus ou grandes oradores, Paulo é muito eloquente em seus argumentos. Mas quando ele chega em Coríntios, você tem que entender uma coisa. Os coríntios são gregos. E gregos, irmãos, valorizam filosofia. Sócrates, Platão, Aristóteles são gregos. Certo? Pitágoras, na área de matemática, Tales de Mileto, os grandes pensadores do mundo vieram da Grécia. Epimênides de Creta, irmãos, toda essa geração é influenciada pelo pensamento grego. Mas não só eles, alguns dos maiores oradores da história da humanidade foram gregos. Demóstenes foi o maior orador de toda a história da Grécia. Então, quando Paulo chega pregando o Evangelho, irmãos, os gregos querem ouvir algo do que eles já têm. Eles acham que Paulo está pregando uma nova filosofia, ou que Paulo veio ser, talvez, um orador de grande destaque. E Paulo disse que quando esteve entre eles, esteve com o coração humilde. Ele diz: não fiz com ostentação de linguagem. Meu objetivo, Paulo está dizendo, não foi ser o melhor orador da Grécia. Ele diz aqui, nem de sabedoria. A palavra sabedoria que é sofia, de onde vem filosofia. Ele diz: eu não estava começando uma nova filosofia. E ele fala mais, fala no versículo número 3. Sabe como é que eu tive no meio de vocês, irmãos? Eu estava fraco, Paulo estava doente, irmão. Certo? Essa palavra usada para fraqueza aí, na língua grega, é a palavra que vem a nossa palavra portuguesa, extenuado. Paulo estava fraco, doente, morto e cansado. Ele diz: eu preguei em fraqueza, mas mais do que isso, com temor, eu estava me sentindo fraco, será que vai dar certo na pregação? Eu estava com medo, mais do que isso, eu estava tremendo de medo. E ele não diz mais, no quadro, a minha palavra não consistiu em linguagem persuasiva de sabedoria, não foi lógica romana, nem filosofia, irmãos. Paulo se humilhou. A pregação, irmãos, que nós fazemos na igreja não chama atenção para o homem, não chama atenção para a realização humana. A pregação humilde não é aquela que diz: vem aqui, você dá 1.000, você vai ganhar 10.000. Não é a pregação que diz que você tem que decretar para Deus que ele te liberte todas as coisas, e você não decreta nada para Deus. A pregação humilde é aquela que reconhece que nós não somos nada, que nós somos merecedores da ira de Deus, que se Deus jogasse a todos nós no inferno, ele ainda estaria certo. A pregação humilde é a pregação que anuncia que o homem por si mesmo não pode chegar a Deus. E não é por filosofia humana que você aceita por Deus, nem por capacidade de eloquência sua própria, mas é só pela graça de Deus, em Cristo Jesus. Ó, irmão, nós precisamos mais desse tipo de pregação hoje, pregação que exalte a Cristo e não exalte o homem. Irmão, sabe por quê? Porque Deus abate os soberbos, mas mas Deus exalta os humildes. Irmãos, o Tiago tem sentado no ensino. No ano de 2009, ele foi meu aluno no seminário. E eu pedi para ele ler um livro de Os Guinness chamado O Chamado. E se ele lembrar bem, naquele livro Os Guinness conta a história, que eu já contei para os membros velhos aqui da igreja, mas como esse é o culto dos visitantes, eu posso contar tudo de novo. Aleluia! Ele quiser ouvir tudo de novo em 5 horas que eu estou pregando, tá bom? Então, amados irmãos, o negócio é o seguinte. Então, aquele livro conta a história do sepultamento de Francisco José, chamado de Franz Josef, um dos últimos grandes imperadores do Império Austro-Húngaro. Os imperadores do Império Austro-Húngaro, o Império Austro-Húngaro acaba no final da Primeira Guerra Mundial, irmãos. E Franz Josef, como todos os imperadores anteriores, era sepultado na Catedral dos Frades Capuchinos, na cidade de Viena, na Áustria. E quando ele morre, irmãos, é um grande cortejo fúnebre, depois de vários dias de velório, e vem milhares de pessoas na rua, e carros, carruagens, e quando se chega à porta da Igreja dos Frades Capuchinos, alguém bate na porta da catedral e uma voz diz lá de dentro: quem bate a porta? E o mestre de cerimônia diz assim: Franz Josef, Francisco José, o maior e magnânimo imperador do Império Austro-Húngaro. E a voz diz lá de dentro: não te conheço. Depois de alguns momentos, amados amigos, bate de novo a porta o mestre da cerimônia. E lá de dentro a voz pergunta: quem está a bater? E aí o mestre da cerimônia responde: Francisco José, rei da Áustria, rei da Hungria, rei da Croácia, rei da Lagoméria, rei da Galícia, grão-duque de Cracóvia, grande imperador. E aí a voz diz assim: nunca te conheci. Depois de alguns instantes: quem bate a porta? Francisco José, o pobre pecador que precisa da graça do Senhor Jesus. E de repente se abre portões da grande catedral e a voz diz ali: seja bem-vindo, bendito de meu Pai, para as moradas eternas que vos foram preparadas. Deus abate o soberbo, mas exalta o humilde. E a pregação na igreja de Cristo Jesus não visa mostrar a sabedoria do pregador nem a sua capacidade de comunicação, mas a pregação visa exaltar o Salvador que morreu na cruz em nosso lugar. Se você quer ouvir pregação que abençoa a sua vida, não vá atrás só de pregação que fala que você vai ficar rico se vier para a igreja, que Deus é obrigado a fazer tudo o que você quer, mas ouça a pregação que te leve a se humilhar e a entender que você não é nada sem a graça de Deus na sua vida. Pregação que restaura vidas é uma pregação dele. Mas o texto fala mais para nós, irmãos e irmãs. A pregação que restaura vidas, além de tudo que eu já falei, é uma pregação cristocêntrica. A pregação que restaura vidas é uma pregação cristocêntrica. Versículo de número 2, eu vou ler uma vez, você vai ler outra vez. Porque decidi nada saber de vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Vocês, irmãos, dê um favor. Paulo diz que tomou a firme decisão na vida dele. Ele falou assim: eu decidi não saber nada entre vós, senão a Jesus Cristo e esse crucificado. O que significa isso? Que Paulo só chegava na igreja e ficava falando: Cristo crucificado, Cristo crucificado, Cristo crucificado, Cristo crucificado, Cristo crucificado. Espera aí. Mas não. Paulo está dizendo, irmão, que o eixo do ministério dele, o ponto central do ministério dele, da mensagem que ele prega, e tudo que gira ao redor é Cristo. Ele interpreta, ele prega o Antigo Testamento. Você lembra que ele chegava na sinagoga e pregava o Antigo Testamento. Mas ele mostra para todo mundo que a mensagem central do Antigo Testamento é Jesus. É a demonstração de que Deus preparou o povo de Israel para mandar seu filho na plenitude dos tempos para pagar os nossos pecados. Paulo diz: eu não estou querendo mostrar filosofia, nem mostrei capacidade dialética. Eu preguei para vocês a Bíblia inteira, cujo centro é Cristo. como uma boa pessoa, como um filantropo. Isso tudo é besteira. O caminho ensina que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que morreu na cruz para pagar nossos pecados. Irmãos, eu me lembro como se fosse hoje. No ano de 2005, eu fiz um casamento numa fazenda, certo? Perto de Santiago, fazenda de um italiano, muito bonita, muito bem cuidada. Uma mansão na entrada, um pasto verde muito bonito. E no casamento ali, a filha dele frequentava a nossa igreja, eu fiz aquele casamento. E quem já me ouviu fazer casamento, sabe que a mensagem gira ao redor de Jesus o tempo inteiro. E eu preguei o evangelho ali, irmãos. E quando estava ali pregando o evangelho, veio falar comigo um inteligentíssimo professor de filosofia da Universidade de Chile, que junto com a Católica são as universidades mais importantes do Chile. E ele veio falar comigo: pastor, gostei demais da sua mensagem. Belíssimo discurso. Deus me deu a capacidade de falar a palavra até na minha língua. Mas eu não concordo com esse negócio do senhor matar Jesus Cristo na mensagem. Por que vocês cristãos são tão sanguinários? Por que vocês têm que matar Jesus? Por que Deus é tão mal para vocês? Jesus não pode ser só um bom mestre. Eu acredito em Jesus. Mas eu acredito em Jesus como um bom mestre, como um bom filantropo, como uma boa pessoa. Certo? Como alguém que queria fazer o bem ao próximo. No máximo, um exemplo. Eu não acredito em Jesus como alguém que morreu, não. Vocês são terroristas demais. Irmãos, eu estava lendo um livro maravilhoso que eu recomendo que você leia, chamado Cristianismo Puro e Simples, de um grande professor universitário da Inglaterra, que deu aula em Cambridge, em Oxford, as principais universidades inglesas, C.S. Lewis, que antes era ateu e depois se converteu. E Lewis, no seu livro Cristianismo Puro e Simples, em determinado momento, ele diz assim: você não pode acreditar em Jesus como uma boa pessoa. Ou você acredita que Jesus Cristo é Deus, ou que ele é um charlatão. Porque um homem que diga assim, eu sou, ou seja, está dizendo, eu sou Deus, e não é Deus, ele não pode ser uma boa pessoa, ele não pode ser um bom mestre, ele não pode ser um bom filósofo, ele não pode ser um filantropo. Se ele diz que é Deus e não é Deus, ele é mentiroso. Eu falei para ele, mas eu falei para ele, você não precisa acreditar isso, sabe por quê? Jesus Cristo é Deus, querido professor, e eu quero contar algo para você. Ele morreu na cruz para te reconciliar com Deus e pagar os seus pecados. Querido professor, se você quiser ter paz com Deus hoje, ter um lugar garantido no céu, sabe o que você precisa fazer? Basta que você hoje se arrependa dos seus pecados e creia que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Você quer aceitar Jesus nesse momento para viver? Ele falou assim, dá licença, pastor, eu tenho que resolver um negócio ali, sabe? Não quis nem saber. Mas, irmão, que bênção maravilhosa é que nós podemos pregar a Cristo e ele se crucificar. A morte de Cristo, a crucificação é fundamental para o nosso ministério, para a nossa pregação. O meu Jesus morreu na cruz para pagar os meus pecados. Não tem outro jeito de crer em Jesus. Não creia que Jesus morreu no seu lugar. E sirva-o, e adore-o, e glorifique-o com todo o seu coração. A pregação que restaura vidas é a pregação do Evangelho de Jesus. Mas o nosso texto tem mais para nós. Ele diz que a pregação que restaura vidas, irmãos, é uma pregação ungida. A pregação que restaura vidas é uma pregação ungida. Nós vamos ler, irmãos, o versículo 4 e o 5. Ele diz assim: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito de poder. Vocês o 5. Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Irmãos, Paulo está dizendo o seguinte: olha, pessoal, eu não falei filosofia nem retórica. Sabe por quê? Porque a minha pregação foi caracterizada pela demonstração da presença do Espírito de Deus e de seu poder. Sabe o que Paulo está falando aqui, irmãos? Que ele quis pregar no poder do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque se Paulo pregasse uma nova filosofia, se depois dele viesse uma filosofia mais interessante, todo mundo abandonaria a fé cristã. E se Paulo explorasse a retórica e somente a oratória, sabe o que pode acontecer? No dia de amanhã podia aparecer um orador melhor do que Paulo. Então foi assim que todo mundo achava que Apolo era um orador melhor do que Paulo. E seguiam Apolo e não a Cristo, ainda que Apolo não fizesse isso. Paulo diz: a sua fé não pode ser fundamental em filosofia, nem no desempenho do discurso dos seus pastores. Mas a vossa fé E aí ele diz por que no versículo 5. 5. Para que a vossa fé não se apoie em sabedoria humana. Porque senão ela vai ser perdida. Ela tem que se apoiar no poder de Deus. Irmão, a Bíblia diz que o Evangelho é o poder de Deus. Quando eu prego o Evangelho para você, irmão, o poder de Deus para restaurar a sua vida está sendo anunciado. E quando o pregador prega em fidelidade, dependendo da unção do Espírito, Deus se manifesta e abençoa vidas e restaura aqueles que estão escutando. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, nós temos que anelar pregação bíblica, que é pregação poderosa para restaurar os mortos. Nenhuma pregação tem poder de restaurar vidas se não for a pregação do Evangelho pregada no poder do Espírito Santo. Irmãos, a Bíblia conta que Ezequiel vai pregar no vale dos ossos secos. Ele prega, os ossos se juntam. Ele ora pela intervenção do Espírito, o Espírito entra neles. E aquele vale de mortos se torna um grande exército. Quando a palavra de Deus é pregada com fidelidade, irmãos, o Espírito Santo atua com poder, restaurando vidas. Eu vou contar para você, nessa igreja, nós temos tido a alegria de pregar o Evangelho com o coração quebrado e humilhado, não sendo nada. E temos visto o Espírito Santo transformar vidas para a glória e honra do nome de Jesus. Temos visto o Espírito Santo restaurar famílias. Temos visto o Espírito Santo trazer pessoas aos pés da cruz. Porque, amados irmãos, a nossa pregação não se fundamenta em capacidade humana, mas no poder do Espírito Santo. Por isso nós precisamos de orar. Ai, irmão, quem ora experimenta um céu. Houve um pastor antigo no Brasil, o reverendo Antônio Elias, que já está na glória. Ele perguntou para ele, reverendo Antônio Elias, o que é um céu? Ele falou, é simples, meu filho, um céu e outros não. É um céu, irmão, é a presença poderosa de Deus por meio do seu Espírito, sobre a vida do pregador que é brandado, que prega com fidelidade a palavra de Deus, dependendo do poder de Deus. Se nós queremos experimentar a unção de Deus, nós precisamos ser homens e mulheres de oração. Nós não temos só que falar sobre oração. Nós temos que ter uma séria vida de oração. Irmãos, alguns dos maiores pregadores da igreja, quando pregavam, tinham suas vidas transbordando do poder do Espírito Santo. Eu gosto muito da pregação do pastor Lloyd Jones, de Londres, que morreu no ano de 1982. Ele foi usado por Deus como um grande profeta espiritual na sua época. O seu auditório ficava, amados irmãos, quase em frente ao palácio de Buckingham, perto do Palácio da Rainha. E Lloyd Jones pregava no domingo, irmãos, e milhares de pessoas vinham escutá-lo. Mas James Spake, um dos maiores teólogos do século XX, na introdução do livro de Lloyd Jones, do avivamento, ele dizia que o sermão de Lloyd Jones era caracterizado por algo diferente. Quando ele começava a pregar, você ouvia sim a exposição, o tema, os argumentos, mas de repente havia a presença poderosa do Espírito Santo que tomava aquele pregador. Parecia que ele estava dentro da presença de Deus. E as vidas eram edificadas e tocadas pelo poder do Senhor. É por isso que nós prezamos por pregação de para que você saia daqui com o coração transbordante e cheio, não de argumentos humanos, não admirado pela capacidade do seu pastor, mas que você saia daqui transformado pelo poder do Senhor Jesus. Esse é o nosso desejo. Então, meu amigo e irmão, se você quer ser salvo, se arrependa dos seus pecados e creia hoje que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Irmãos, pregação abençoada é aquela que exalta Cristo Jesus. Eu me lembro de ter lido a biografia de Charles Spurgeon, um pregador do século XIX, inglês também. Foi um grupo de americanos, pastores americanos, para a Inglaterra ouvir os grandes pregadores que tinha lá. De manhã, eles foram para a Capela Central, irmãos. Ouviram um grande pregador, ficava bem no centro, chamado Joseph Parker. E eles foram para o culto, e quando Joseph Parker terminou de pregar, eles falaram, uau! Que pregação poderosa! Nós nunca vimos um homem pregar como esse. Você vira o seu olhar penetrante. Quando ele prega, parece que ele vai atravessar o nosso coração com o seu olhar. Vocês viram como ele levanta as mãos lá em cima, como nenhum outro pregador. Vocês viram como ele sabe sorrir, sabe chorar. Como ele fala os graves, mas também os agudos. Como ele fala rápido e também devagar. Que grande pregador! É o doutor José Pá. À noite eles foram ouvir um rapaz novo, pastor, que pregado na rua, na Igreja Batista da Rua Novo Bar, Casa Escura. E eles entraram para ouvir o sermão. Irmãos da porta maravilhados. Eles olharam para os outros, começando a chorar. Disseram: que grande Salvador é Jesus Cristo. Que grande Salvador é Jesus Cristo. Que grande Salvador é Jesus Cristo. Que grande Salvador é Jesus Cristo. Nosso desejo é que você volte para casa hoje, restaurado, perdoado os seus pecados, reconciliado com Deus, cheio de alegria no peito, dizendo: que grande Salvador. Se você quer experimentar a restauração na sua vida, ouça a boa pregação bíblica, venha para a igreja e creia que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que deu sua vida na cruz para pagar os seus pecados. Que o Senhor restaure a tua vida nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Vamos nos colocar em pé. Louvemos ao Senhor com o mínimo